O que significa para o Espiritismo estar assim, sendo um tema em questão agora aqui na universidade, aqui na UERJ, está sendo assim, centro de debates em vários lugares, assim, universidades e outros lugares? É, o espiritismo é uma ideia que está no ar, né? Hoje nós não podemos de forma nenhuma desconhecer a contribuição do espiritismo para o progresso da humanidade. Lá que nós entendemos o progresso não só o progresso material, científico, o progresso intelectual, mas sobretudo o progresso moral. E o espiritismo tem uma forte contribuição nesse sentido. Então, eu acredito que na universidade, hoje, aqui nesse evento, que aliás quero parabenizar os organizadores, muito feliz, as mesas, enfim, o objetivo do trabalho, inclusive celebrando o centenário de nascimento do Chico Xavier. Eu acho que foi uma feliz ideia da universidade propor tal evento.